Hoy es más normal. Fala amigo, bate as palmas, salta comigo. Hoy es más normal. Fala amigo, bate as palmas, salta comigo. Família, meus amigos, que saudades eu tenho de abraçar.

me encontré nenhum motivo para mudar. Não me importa o dinheiro, só o amor verdadeiro, mas esse não consigo encontrar. Mas quando eu te vi, até tropecei e quase caí. Falaste, sorriste para mim. Quem és, miúda, para ficar assim? Miúda linda, miúda linda, não me disseste o teu nome ainda. Miúda linda, miúda linda, o teu olhar tão doce me fascina. Tantas paixões que vivi, mas todas acabaram por me magoar. Não me importa o dinheiro, só o amor verdadeiro, mas esse eu não consigo encontrar. Mas quando eu te vi, até tropecei e quase caí. Falaste, sorriste para mim. Quem és, miúda, para ficar assim? Miúda linda, miúda linda, não me disseste o teu nome ainda. Miúda linda, miúda linda, o teu olhar tão doce me fascina. Cada avião, que loucura, que tentação.

Foi com um olhar que tu me chamaste junto a ti e perguntaste para mim se as tuas coisas eu podia guardar. Estremeci quando o teu olhar me atingiu. Senti no momento um calafrio e um desejo de te falar. E nos sentámos, mas o meu desejo era dançar. Não tive coragem de pedir, porque fiquei preso ao teu olhar. Quero dançar, sentir teu corpo no meu. Olha teus olhos, sem poder te beijar. Quero dançar e o teu corpo sentir. Estremeci quando o teu olhar me atingiu. Senti no momento um calafrio e um desejo de te falar. E nos sentámos, mas o meu desejo era dançar. Não tive coragem de pedir, porque fiquei preso ao teu olhar. Quero dançar, sentir teu corpo no meu. Olha teus olhos, sem poder te beijar. Podia